10, 3520, pode autorizar, pista 10. Eu pouso na 10, 3520. Zero Solos 39, taxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, prossegue o portão 3, tá certo? Tucano 3520, autorizado Aracaju. Nível 190, recorda pista 10, saída Puca, chama após ramo direto. Controle 199.8, responda 5450. portão 3520. Estamos 110 a bordo, alternando o Recife. Taxi via Inexame, próximo do ponto de espera, ajuste 1013. Paciente vai reportar pronto no ponto de espera, portão 3520. Carolina Cola Pista 10, vento 1,75 nós. Olá, na pista 1-0, tá? Pois é. Cruzeiro de Clor 2006, chame 199 decimal 8, por favor. 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Santo 3520, decorado na PUCA, passa 1500 metros. Santo 3520, bom dia, contato radar na decolagem, subir mantém. 190 sai da PUCA. 190 na PUCA 3520. Então, 3520, chama o centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Centro Recife, 12685, alternando 1245, até a volta. Até, voltou.